Da palavra povo, mas tem em mente que não foi de repente a hora do retorno. Tô pra vender, pra comprar, avaliar e dar o troco. Não tem herança, mas quero também a minha fatia do bolo. Os meus terão oportunidade aqui, sem passar sufoco. Eu sou do contra, só finado moco. Pau de dar em doido, acredite. A tática vai ser repassada para todos. Na prática vejo poder e liderança em cada rosto. Estática, energia, se apropria do nosso entorno. Que lástima, até poderia ser evitado esse confronto. Mas já que tá, é tipo Jordan no desenho contra os monstros. Em SA, vários soldados habilitados no reforço. Eu vou brindar, festejar a cada um que sai do poço. Só vitória é minha vitória e eu faço muito gosto, morô. Enésimo, agora colocado em prática, tão rápida a jogada que deixa a área estática. Retiro de pior, tipo drenagem linfática. Quem tá feio na foto não adianta fazer plástica. Não socializa rouba, continua a mesma lástima. Campanha na TV, fazendo cara simpática. Responde que convém, vem a risadinha clássica. Merece pro além, ou só ida pra Antártida. Não herdei iate, fazenda, carro, fábrica. Que tem é aluguel e salário. Que faz mágica, 500 anos se fudendo. Piada sádica, o que tinha de melhor foi raptado na África. Revite é bem lento, derretendo chuva ácida. Não desperdice momento, pois a vida é muito rápida. Nos vende a preguiça, a cobiça, história apática. Mas é tudo mentira, toda conquista é emblemática. Enésimo, enésimo, enésimo, enésimo.